bora começar, garoto! Agora você vai viver as mais eletrizantes combinações rítmicas. Através do maestro eletrônico DJ Davidson. Regendo sinfonias de toda a ordem dentro de um único show. Prepare que o maestro dos DJs já pintou na área e a partir de agora a diversidade musical cria forma e invade o seu corpo. Sejam bem-vindos ao Rock do Maestro. Bora começar, tá com Deus! Já estamos na área! Pra começar legal! Pra começar bacana! Bora, meu pop! Pop! Sum! E quem tá feliz, joga a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! Só quem é do Bragantino, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! Libera energia! E a gente vai esquentar mais um pouquinho! Pra cima! Quero ver se tu aguenta, O quê? A temperatura esquenta, Só quem veio de moto pra festa hoje, bota a mãozinha pro céu. Só quem tem moto aí, bota a mãozinha pro céu. Acelera tudo, vai. Acelera, maestro. Cabelo te dá bastão na boca. Toma ali tapinha. 1, 2, 3, vai! Desse baile, só vai pro Kevin, o beijo, tá passando de cara. mexer. Seja no Insta, no PTG, pode começar desse. A verdade tá me jogando, a festa tem cadinho, tá se me sensualizando. Alô, meu empresário Cici! Alô, Ian Playboy, tamo junto, maninho! O Andrezinho! O Carana com o Patati da Fã também! No batidão. Quem é do Bragantino faz barulho. Joga pro céu. Vai. Explode o bagulho. Pra chegar em casa, bota a mãozinha pro céu. Joga a mãozinha pra cima aí. Deixa no escurinho, minha produção. Tudo no escurinho. Deixa no escurinho. Quem gosta do escurinho faz barulho. Quem vai fazer a mão no escurinho hoje faz barulho. Pra cima vai. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Pro outro. Pro lado. Pro outro. Vou perguntar. Só quem tem amigo corno. Corno. Quem tem amigo corno aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem tem amigo corno dá um grito. Mas faz o seguinte, não aponta pra ele não, por favor, tá ok? Se ele estiver aí do seu lado, não aponta pra ele, porque ele pode estar sofrendo. Ele pode estar doente. Doente de amor. O Carlos do Açaí de Garatatela. Giovanni, deve ser o meu xará, o Vovi. Cobra d'água, aqui comigo. Sai molhado, é nesse vai e vem. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado. Entra assim, sai molhado, é nesse vai e vem. Mas o corno chegou comigo e disse assim: minha vida é errada. Ninguém tem nada por isso. Lá tem que saber. O águia chegou. Quando chega. A nossa balança mais não quebra. De Canadá deu. O meu amigo Joadson tá aqui com a gente. A Dani, o Felipe, obrigado pelo carinho. Correia tá aqui comigo também. Pop Song. Mas quem tá solteiro aí de verdade, bota a mãozinha pra cima. Só quem veio solteiro hoje pra festa, bota a mãozinha pro céu. Quem nunca vai casar, dá um grito. Então, dá tchau. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E a família, os caiqueiros, aqui com a gente de Garatatela. Obrigado, Thiago. com a gente. Obrigado com todo carinho. Oi! É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Alô, Renatinho! E a primeira dela? Toda equipe em casa, das peças também com a gente, obrigado! Fiquei sem chão. Assim, assim, assim, assim, assim. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Só quem tem WhatsApp aí, bota a mãozinha pro céu. Quem tiver WhatsApp e tiver com seu celular aí, bota pra cima, acende. Acende o flash do celular, acende tudo. Acende, acende, acende, acende. Vocês que vão fazer a iluminação do Bob agora. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. Acende o celular. E começa a girar. E começa a girar. E começa a girar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. E começa a girar. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira. E começa a girar. E começa a girar. A girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, a girar. Girou! Agora faz assim, ó. Você tá por onde? Eu tô no rock. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no rock. Por que você desapareceu? Eu tô no rock, eu tô no Júnior Mecânico de Augusto Correia aqui comigo. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas. E a galera? Pode o bagulho! Como vai? Aqui com a gente, obrigado! Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixonam. Acelera, vai! Estancou? Estancou? Acelera, acelera! Acelera, acelera, quem tem moto! Acelera, acelera! Não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, acelera, vai! Não deixa eu morrer, não, acelera, vai! O meu prefeito Anderson! Alô, Dani! E o Xandinho Pop! As novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam, não. Agora que tu tem uma pop, elas sentam, te abraçam e empinam o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão, empina o rabetão. Fala, Floriano, Charles, Piu Piu, do rock doido. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida, tem doida. Em Belém do Pará, tá 40 graus. Em Belém do Pará, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil. Alô, Federal! Alô, Ian Playboy! Mais pólvora! Gente, com o Fábio do HB20 Prêmio. chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Ela quer dar baba jazz, ela quer dar baba jazz, ela quer dar baba jazz, ela quer dar baba jazz, ela quer dar baba jazz. Ela vai pro rock doido, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, treme, ela treme, bora e playboy, playboy. Meu empresário Cici. Bota sem o macho do Vai o amarelo, o Bruno Multicores. Eu tô gostando de uma prostituta. Com ela, eu banco mesmo a figura no jeito. Dinheiro é pra Pop Song. Eu gosto de luxar. Pop Song. Eu banco mesmo a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de doidar, e doidar, e doidar, e doidar, e doidar, e doidar, e doidar, e doidar. Um, dois, três, quatro. É picada pra todo lado, pra todo lado. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Deixa no batidão, deixa no batidão. Só quem vai amanhecer na rua faz barulho. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu. Bate na palminha, bate, bate na palminha, bate, bate na palminha. Bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Bora, maestro, libera o som pra galera, garoto. Johnny Louco pelo Palmeiras. Errei, eu sei que não valorizei. Você se dedicou e eu contigo só brinquei. Oh, se for comparar hoje o tanto que te quero, se recorde. Alô, Igor Lisboa, avisando o gordinho que tem peixe com açaí. Te espero, nego, escorrer. Dizem que te amo, oh, oh. Deixa assim no batidão, deixa no batidão, maestro. Libera mais uma pra galera. Dar amor a quem não me ama é falha, tô fora. Finge pra me ter na cama, comigo não rola. Me deixou na solidão. Nosso amigo Marcos do Caranã aqui com a gente. Tá querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Só do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo. O que aconteceu? Nosso amor se escondeu. Aqui estou.

gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Depois do pop, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada, sequência de picada. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou pro rolê. Ei, ei, ei, hoje eu vou beber. Renatinho, a Jack, o empresário Cici, já formado o bonde, pra fechar o final de semana com o Pop Show. Esse final de semana que vem eles estão na área. O Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Estúdio super eletrizante do Acará. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. E a nossa família Scorpio, DJ Rai tá aqui na área comigo. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não. Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Dá-lhe meu pop! Sai do chão! E toda a galera de Canadá, Teoma, muito obrigado pelo carinho. O maestro, maestro DJ Davis. Meu parceiro Igor Lisboa. Parceiro Igor Lisboa já confirmando a presença no final de semana no Pop. Bora, Igor! Tamo junto, garoto! 18, 19 e 20 de outubro, o Tuoca Maranhão. Hoje muito chapado, bota a mãozinha pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa faz barulho. Sai do chão, sai do chão. Família Juventude, na frente, aqui do comando. O Bigo também tá com a gente, obrigado Bigo. Você e toda a galera aí. Charles também, Tio, Preguinho, Luzimiro, Thiago, Fernando, Bebê. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! 3, 2, 1, vai! Meu amigo Jackson! Nossa balsa também! Balança, mas não quebra! Fica na tua teu, obrigado! seu Rui, chega junto, seu Rui. Loro, do distrito, e o Douglas de Marituba aqui com a gente, obrigado. Bota a mãozinha pra cima aí, só quem é do Flamengo. Joga a mãozinha pra cima aí, só quem é do Corinthians. Joga a mãozinha pro céu aí, quem é do Bragantino. E doida! Giovanni, bota o táxi, o João Paulo. Do Estaleiro, Sapucá. Giovanna Moraes também tá com a gente. Louratio, prado ok, sempre trajado no bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica, essa noite vai ser foda. Coisinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente, pega a visão quando ela olha. Vamos. Chama ela pra fuxicar. Vamos. Chama ela pra fuxicar. Vamos. Chama ela pra fuxicar. Marcelo, suco! Acho que é isso, né, o Rodrigo? Ronaldo, Angie e a família. Sem miséria, de Bragança, de Bragança, de Bragança. Chama ela pra fuxicar. Você gosta, eu te deixo excitada, te levo no meu, te faço a proposta. Toma. Alô, compadre, vai com a gente. Bora, Igor. Alô, Cici. Empresário Cici aqui na área. Fechado com o Pop Som. Pop Som. E hoje. Hoje. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma. Jeca Frolo. Pescada Tamires. Toma, sua gostosa. Hoje. Chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Um abraço aí, nosso amigo Carlos. Do Açaí, de Garada Teua. Pescada também. E o Edson. Alô, Paulo do Golfe. Vai

nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Nem eu. Meio DJ Gugas invadimos. Bora. De penetra. Invadimos de penetra. Cheguei, oi, oi, cheguei. A festinha vai começar, meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. BR, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Dona da festa, era aniversário dela. Minha dona da festa, era aniversário dela. Comi, bebi, não gastei nada. Comi, bebi, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Vixe! E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. Sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. Invadimos de penetra. Invadimos de penetra. Invadimos de penetra. Invadimos de penetra. Aê, se é pra mandar pesado, chama o DJ Guga. Que tem disposição. Que é essa mina que tem disposição. Que quando escuta o DJ Guga gosta de descer no chão. Descer no chão. Descer no chão. Descer no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Descer no chão. Descer no chão. Descer no chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Que popô grande, que popô gigante. Que popô grande, que popô gigante. Que bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Ela é enjoada e não pega qualquer um. Ela é enjoada e não pega qualquer um. Gosta de ir pro bailão pra rebolar o bumbum. Gosta de ir pro bailão pra rebolar o bumbum. O Andrezinho do Caraná, o Patati da Fã. Vai, Ricardo, forró do HF, tamo junto, hein? Vai, João Teclas, e tô... Forrozinho, vai! Meu paredão. E a família sem futuro! A vila que era! Eu vou ligar o paredão. Convida as meninas pra ficar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Fica, fica, fica, vai com a mão no chão. Fica, fica, fica com a mão no paredão. Vai, fica, fica. Giovanni Adesi! Aqui no povo, aqui no povo. Fica, fica, fica com a mão no paredão. Fica, fica, fica, vai. Mestre Davidson, a gente não pode esquecer o nosso parceiro Paulo do Golfe, o meu parceiro Negão Garabuda, a nossa amiga Valéria Bronze aqui com a gente. Alô Felipe, ele é a primeira dama, meu garoto. Vou ligar meu paredão. Convida as meninas pra ficar o rabetão. Chegou o fim de semana. festa de Castanhal, papai. Vai. O Anderson e o Daniel do Jiquiri. Eu já tô bem mais sensível do que ontem pra meus sentimentos. Não recaída assim que vai passar, é só questão de tempo. Seu moço do churrasco, valeu! Dono do bar, o forrozinho vai. Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar. Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou. Meu prefeito Anderson! Essa trave no meu rosto. Meu parceiro Renatinho Pop já confirmando a presença sexta-feira que vem. Augusto Correia! Parada, cabeça voando. No som do meu carro, a música tocando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela. E no sinal parada, cabeça voando. Atrás do meu carro, os outros buzinando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela. Agora vou de Goiás. Vem cá do cara da tela. Aqui no Pop. Pop Som. Papai, são recaídas assim que vai passar, é só questão de tempo. São 5 horas da manhã, eu perturbando o dono do bar. Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar. Juliane, do Jiquiri, é lá no depósito de bebidas. Obrigado pelo carinho, pela vida. Aqui no Pobre. Dá pra ver no meu rosto. E aí? Meu semblante mudou. E no final parada, cabeça voando. No som do meu carro, a música tocando. E o negão? Pensando nela. E o negão? Eu vou pensando nela. E o Playmon? Empresário Cici. Atrás do meu carro, sou buzinando. Eu vou pensando nela. Tá fechado com a gente na semana que vem. Sexta-feira, Augusto Correia. E no final parada, cabeça voando. Domingo tem Vila do Trem. Presença confirmada do mito DJ Juninho Pobre. Eu vou pensando nela. E no sinal parar. SS Pinheirão. Atrás do meu carro, os outros buzinando. Eu vou pensando nela. Eu vou pensando nela. Repertório novo do Marau Pini. Respeita a vida. Já confirmando também, Jabaroca, o empresário Cici e o Playboy. É o final de semana inteiro com Pop, meu irmão. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Já já tem show pra galera. Já que me ensinou a beber. Performático. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina. O negão catapulta. Sistemático da área. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. O Alonso do Espetinho, rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão, tamo junto. Abre o som do paredão, bota barão pra tocar, papá. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. O maestro, maestro Davidson. Era sua diversão. Vara Bandeira! Aqui com a gente, a família Juventude, na área frontal do Fome. O Bigo, Charles, Tinho, Freguinho, Zibiro, Thiago, Fernando. Perdeu! Saiu na madrugada e vi que tá errada. Nunca pra me encontrar. Não bebe, vem me procurar. Não bebe, vem me procurar. A galera de Campina Grande, voltando pros cus. Júnior, o Caraná, o Melancia, o mototáxi, tá aqui com a gente. errado vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Mas só sentindo falta da cama amarrotada. Bora, meu parceiro Igor! Igor! Confirmando a presença sexta-feira. Lá em Augusto Corrêa com o Bob. A pessoa e Alanzinho. Errada, tá desesperada, louca pra me encontrar. Então deve vir me procurar. Deve vir me procurar. Agora eu vou levar ela semana na garupa da minha cela. Eu, o meu cavaleiro. Só que pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu, o meu cavaleiro. Agora eu vou levar ela semana na garupa da minha cela. Eu, o meu cavaleiro. Só que pai dela não. Agora sim. Bora ao vivo! Que vai o Barreto, parabéns, vaqueiro, pra filha da Alô Falcão. Alô Flamengo, Júnior, seu parceiro Fred, Santa Lari. Bora, cachorro, foda só tu agora. Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas, tô casada. Olha, galera, tem CD ao vivo, já disponível ali com o meu amigo Lourinho. Você que era CD ao vivo, só chegar ali com o Lourinho, apenas R$5, direto pro celular ou pro pendrive, tá ok? Leve ali pro Lourinho que ele passa na hora pra você o CD ao vivo da festa de hoje. DJ Jalisson, já gravou seu CD, tá prontinho ali pra galera. Eu, o meu cavaleiro, que pai dela não aceita, então fugir é o que me resta. Eu, o meu cavaleiro. Vai quicando, rebolando no colinho do papai. E monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai. Bota logo vai, e monta logo vai, e vai quicando, rebolando no galope do papai. Vale Renatinho, Pop, alô Marcelo! Marcelo, tá aqui comigo! Alô Jaque! Alô Fale de Cluca, alô Anto Monteiro! Meu cavalo espírito e roxo, cavalo campeão! E o paredão tocando, as minas tudo me olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca. E o vaqueiro tava louca, mas quando ele vai ficar, o dono é grande, não importa, a gente chama. Deixa os Jações pra ver se é pacote isso aqui na mesa do meu amigo Fernando. Os Jações aí, um pacote aqui pro nosso amigo Fernando. Volta logo, vai, e volta logo, vai. E vai quicando, rebolando no calabeto. Salto 15, eu só ando de bola. Ela é uma patricinha e eu sou vaqueiro da roça. Mas eu me apaixonei, fiz um jogo sim. Os caiqueiros, de garota teu, Thiago, Bidu, Tony, Alonso, Josinaldo, Pelé Cajoinho, Alonso, Silas, Hugo da Saveiro, Midão. Ela já tá na vaqueirada só pra ver. Um vaqueiro feito eu, um cavalo igual ao meu. Foi na minha pegada que seu coração tremeu. Ela era patricinha, bestinha da pra ver. Mas tudo isso foi antes de conhecer um vaqueiro feito eu, um cavalo igual a mim. E o nosso amigo Chico, Tom Black, de Caratateu, obrigado. Mas tudo isso foi antes de conhecer. Não dá pra segurar a dor de um coração, eu acho não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixa... Alô, Fábio do HB20 Prêmio! Minha vida ligado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo, meu nome trovão. Minha espora, meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não. E aí, performático? Rádio não é ambiente pra vaqueiro, não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Salva a vida, paz, eu levanto.